O Programa de Inclusão Educacional Educa Mais Brasil está oferecendo bolsas de estudo de 50% para instituições particulares em Foz do Iguaçu. As inscrições para o ano letivo 2014 já estão abertas. As vagas são para educação infantil, ensino fundamental e médio. Para concorrer a uma das mais de 5 mil bolsas disponibilizadas para o Paraná, os pais ou responsáveis pelo candidato devem realizar a inscrição através do site www.educamaisbrasil.com.br, onde estão listados os colégios e ciclos disponíveis. O principal critério de seleção para o ensino básico é não ter condições de arcar com 100% das mensalidades da instituição. O Educa Mais Brasil é um programa de inclusão educacional que atua há mais de 10 anos no mercado. O programa tem parceria com mais de 4.700 instituições, entre universidades, centros universitários, faculdades, colégios e escolas técnicas, e faz parte do programa de bolsa de estudo do Instituto Educar. Maurício Freire, para a CBN Foz.